uma vez sem medir. Mudou a etiqueta, eu desenvolvo o dom pra ninguém ficar parado, panguando. Um cara de tacho pra mim, não fica aí marcando. Chacoai o esqueleto, é isso aí, sem peso, relax. No stress, esse é espírito da coisa. Nessa canção me envolvo que nem fumaça. Dense consistente, experimente. Live, não mais que no direito, ative, exige, inclusive. Respeito é básico. Na junção de várias cabeças, nesse cubículo, ninguém vai ficar minúsculo. Tudo igual no total da sílaba, sufocando mal, decimal, reconheço o desfecho. A desenrolar, conciso, avulso, eu friso, eu mudo, eu deixo. Só os MC, só os MC de merda sentir. Só os MC, só pra quem gosta de rap curtir. Só os MC, só os MC de merda sentir. Só os MC, só pra quem gosta de rap curtir. Pela quebrada certinho, lá vou eu a pé. Na fé no sapatinho, sem moscar, na mão de campé. Atrás de um qualquer, sabe como é. Chave de cadeia, pensão, cê é louco, Zé. Fui, tá tudo bom, meu pivete, firmão, forte. Bens a Deus, amo demais, tô pela ordem. Nem sempre é de igual, normal, também tem quem pague de mal, mal, não come ninguém. Ligou, fora da lei, no crime de Milano. De mim nunca dissei, sempre chegou trincando. Não só comigo é bom conceito e né, parra melão. Pra quem respeita de pequeno, mano, sangue bom. Pisar na sua cabeça, jamais, né, do meu feitio. Eu sei quem muito fala, a mais da explicação. Simpático é mato, conversa bonitinho, eu só alimento. Passa caminhada, rapazinho, ré, é desse jeito. Só desse jeito, daquele jeito. Mantendo a transparência de um mano sujeito. O som da sintonia é pancada e ela vai na maldade. Desce até o chão e se sai. 2, 3, 4, 5, 6 ou mais na humilde. Gostam muito do um catecozinho, é muito louco, é quente. No tom da marola, subsistente ao bom som, simples e da hora. Decola, viaja com atenção, sem perder o clima. Hip hop, show, diversão, ninguém desanima. Chapa quente é, favela pra quem só. Canto certo pelo certo, leva pela maior. Só pros MC, só pros MC de merda sentir. Só pros MC, só pra quem gosta de rap curtir. Só pros MC, só pros MC de merda sentir. Só pros MC, só pra quem gosta de rap curtir.